Ele brincava, ele pulava, ele olhava, ele chorava, ele gritava, ele cantava uma canção. Mas esse índio tinha a língua enrolada, ninguém entendia nada, nem um pouco do dragão. Tchau, bora!